esquecer. Se tudo aqui me faz lembrar você, nesse quarto a solidão de um pobre coração que não entendeu o adeus. Quero você outra vez e não aceito o fim. Diz, por favor, achar que sou romântico demais.